Bom dia, 6:01, notícias, agora na sua radiografia rock, no programa Bom Dia, Café com Rock. O Rio Grande sente os efeitos do forte evento meteorológico, tempestade Iaquecan. Provocou rajadas intensas de vento, chuva e neve no estado, que enfrenta transtornos em diferentes regiões. Chuvas, ventania, frio e neve, elevação da maré, alagamentos, queda de árvores, falta de luz, suspensão de aulas, de travessias. Aquaviárias, alteração de serviços e programações culturais. Esses eram os principais impactos até a noite de ontem da tempestade Iaquecan, que avançou pelo Rio Grande do Sul e teve consequências diversas em diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. Até o fechamento da zero hora, não havia registro de casos graves envolvendo a população gaúcha. Ao contrário do que ocorreu no vizinho Uruguai, onde o fenômeno meteorológico deixou ao menos uma vítima fatal. Até as 20 horas, mais de 226 mil clientes estavam sem fornecimento de energia elétrica no estado. Duzentos e vinte e seis mil clientes, 182 mil na área da CE Equatorial e 44 mil na concessão da EGCE. Segundo a CE Equatorial, as regiões Campanhas Sul e Centro-Sul, sobre concessão da companhia, foram as primeiras a apresentarem ocorrência de interrupção de fornecimento de energia, conforme balanço inicial da EGCE, os clientes sem luz estão em Canoas e Gravataí, na região metropolitana, e em municípios do Vale dos Sinos. Os primeiros efeitos de que começou contou com um ciclone subtropical e depois a massa, e depois passou a ser considerado uma tempestade subtropical. Batizada pela Marinha Brasileira com palavras em tupi-guarani traduzidas para o som do céu, foram registrados ainda na madrugada no litoral sul, em São José do Norte. A elevação do mar gerou alagamentos na rua Carlos Bulamarque, uma das principais vias do município. Segundo a Defesa Civil, a cidade até a tarde não havia relatos de moradores afetados. Em Rio Grande, o nível da Lagoa dos Patos subia em pontos como no bairro Vila Portugal, mas sem sinal de inundação. Rajadas de vento também atingiram o município de as duas cidades. Suspenderam as aulas ao longo do dia. A travessia a aquaviária de passageiros entre os dois municípios, São José do Norte e Rio Grande, foi suspensa devido ao aumento da força do vento. A empresa travessia optou pela suspensão das viagens que movimentam cerca de 4 mil pessoas diariamente. A balsa que faz o transporte do veículo do trecho também foi paralisada, conforme comunicado da empresa Belker, responsável pelo serviço. O porto do Rio Grande teve operações suspensas e assim permanecerá pelo menos até as 7 horas de hoje. Em Mostarda e Tavares, onde a chuva não deu trégua, os moradores ficaram sem energia elétrica a partir das 4 horas da tarde. No balneário de Mostardas, o acesso, que é de areia, estava alagado e ao menos uma árvore caiu em parte da via. E somente caminhoneiros conseguiram passar por volta das 18 horas. Aulas foram suspensas durante a tarde, assim como os serviços de saúde não urgentes, que se manteram interrompidos até a tarde de hoje. Uma equipe terceirizada da CE Equatorial tentar consertar os alimentadores danificados, mas não havia previsão para o restabelecimento do serviço. Em Tavares, a rede municipal e estadual de ensino também estava com as escolas fechadas por volta das 4 da tarde. Somente um mercado ainda estava aberto no centro da cidade. Foi nos campos de cima da serra, em São José dos Ausentes, que caiu a primeira neve do ano em solo gaúcho, por volta das 1h15 da tarde, junto à chuva congelada. Os termômetros marcaram 2 graus, mas a cidade teve sensação térmica de 8 graus negativos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, rajadas de ventos de 67 km/h. À noite, a combinação da neve e chuva congeladas se repetiu no Cambará do Sul, onde os termômetros marcaram 3 graus, mas a sensação térmica era de 11 graus negativo. A chuva congelada foi registrada em pelo menos outras 2 cidades, além de Ausentes, São José dos Ausentes e Cambará do Sul, Canela e São Francisco de Paula. Em Canelas, a mínima foi de 4,7 graus, com sensação térmica de 2,1 graus negativo. Em São Chico, durante a tarde, a temperatura girou em torno de 7 graus, com sensação térmica de 3 graus. Às 19, às 7 da noite, as marcas tinham caldo, já tinha caído para 3 graus, com sensação térmica de 2 graus negativos. Na capital, em Porto Alegre, a chuva e o vento forte oscilaram ao longo da tarde de ontem, com pancadas por curtos períodos e rajadas de maior intensidade por volta das 18 horas. O balanço da prefeitura indicava às 8 da noite 7 ocorrências de árvores caídas pelas vias, além de semáforos forte e de operação em 5 cruzamentos da cidade, mas sem registro de alagamento. Pelo menos 25 mil consumidores ficaram sem luz devido ao vendaval. A prefeitura abriu o ginásio Tesourinha para receber moradores em situação de rua em razão da queda de temperaturas e dos possíveis efeitos da tempestade subtropical. Colchões, travesseiros e cobertores foram espalhados pela quadra esportiva, que começou a receber os primeiros abrigados no final da tarde. Equipes de abordagem social fizeram busca ativa de pessoas em situação de rua até as 10 da noite, em ação que integra a operação Inverno, e é considerado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e é coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, com apoio da Fundação da Assistência Social e Cidadania. Vários órgãos da prefeitura trabalharam para que pudéssemos ter aqui, nesse momento, um local para recepcionar essas pessoas a partir desse ponto. A FASC faz a triagem para receber aqui ou em outros albergues e abrigos as pessoas que necessitem de um local para passar a noite. Ressaltou o secretário municipal da segurança, o Mário Iqueda. Na noite de segunda-feira, os albergues de Porto Alegre tiveram lotação máxima. Todas as 240 vagas oferecidas nos 5 albergues foram preenchidas, com a previsão de frio intenso ainda para os próximos dias. A rede de acolhimento está com capacitação ampliada em 60%. A Prefeitura de Porto Alegre está com toda a rede de atendimento em alerta para as pessoas em situação de rua devido ao frio. Estamos com as equipes 24 horas em alerta. Nosso objetivo é o cuidado e a proteção social, disse o presidente da FASC, a presidente da FASC, a Kátia Lara Martins. Quem quiser ajudar pode doar agasalhos como cobertores, cachecóis, roupas e blusões em pontos de coleta como o próprio Tesourinha e o Paço Municipal. Alimentos não perecíveis também podem ser doados. Os principais serviços de transporte, estabelecimentos comerciais em Porto Alegre, como os supermercados e lojas, funcionaram normalmente ontem. Contudo, a rede de supermercado o Zafra e o Bourbon, os shoppings da rede Bourbon e o shopping de Porto Alegre, Centelar e Moinhos Shoppings, encerraram as atividades às 8 da noite. A estação rodoviária e o trem Uber e o catamarã e os ônibus municipais circularam normalmente sem qualquer alteração nas tabelas de horário. A Fraport Brasil, administração do aeroporto Salgado Filho, afirmou que não tem como prever eventuais impactos na operação devido ao alerta de tempestade subtropical, mas que a torre de controle alertava sobre as condições para pouso, deixando para os pilotos a decisão de realizá-lo ou não. O catamarã se manteve em funcionamento com forte, conforme o CATSU, responsável pelo transporte hidroviário e o único ponto de das travessias que registrou mais ondas à tarde. Estava na imediação do Barra Shopping Sul, na zona sul de Porto Alegre. São 6h22. Vamos ver a temperatura aqui em Porto Alegre. São 13 graus em Porto Alegre. São Paulo. Sete graus. Vamos ver o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Dezoito graus. Vamos ver Goiânia. 11 graus. Seis e 24, vamos de música. Você está no Bom Dia com Café com Rock. Siga nossas redes sociais. Se é rock, é na geografia. Se é rock, rock. Geografia Rock. Uma farmacêutica norte-americana divulgou recentemente resultados do estudo de fase 3, etapa final antes do licenciamento do novo medicamento que poderá ser usado no tratamento de sobrepeso ou obesidade. A droga tisepatida se mostrou capaz de reduzir até 22,5% do peso corporal em 72 semanas, no caso, um ano e meio. Ao todo, 2.539 pessoas participaram do estudo, que avaliou a eficácia e a segurança de doses de 5mg, 10mg e 15mg do medicamento em todo o mundo. Todos tinham obesidade ou sobrepeso e pelo menos uma comorbidade que não fosse diabetes. O peso médio delas no início do estudo era de 105 quilos. As informações são da Reuters. O boletim Infogripe da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, publicado nessa semana que passou, indica o aumento dos casos de SRAG, Síndrome Respiratória Aguda, causados por vírus respiratórios entre adultos em 17 das 27 unidades federativas do Brasil. A publicação também aponta uma interrupção na queda de novos casos da síndrome provocada pelo coronavírus. A infecção pela Covid-19 representa 39,7% dos testes positivos nesse caso. No momento, os casos de Covid-19 seguem sendo a principal causa de síndrome respiratória aguda, entre os casos com identificação laboratorial na população adulta, afirmou o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Infogripe. O levantamento diz respeito ao período entre 1º a 7 de maio. As informações são do Estadão Conteúdos. Cientistas conseguiram cultivar plantas em amostras de solo lunar trazidas pela Apollo 17 há 50 anos. O trabalho inédito, liderado pela Universidade da Califórnia, é um importante passo para que a humanidade consiga produzir seu próprio alimento no espaço, na Lua ou em Marte. O material, intacto por todos esses anos, pode fornecer informações importantes sobre a superfície lunar que ajudarão as próximas missões do programa Artemis ao polo sul do satélite natural. O novo estudo se concentrou em avaliar se os futuros astronautas que viverão na Lua conseguirão cultivar vegetais em estufas usando o recurso disponível na superfície lunar, conhecido por regolito. O material é formado por grãos de areia secos e extremamente finos, com minerais e íons que não são encontrados na Terra e não possuem matéria orgânica. Para cultivar as plantas nesse material, os pesquisadores precisaram adicionar alguns nutrientes e água. A experiência deu certo. Segundo a astrobióloga Ana Lisa Pou, a principal autora do estudo, depois de 2 dias, a equipe ficou surpresa ao ver que todas...